E boa tarde, o Papatão Oscar Golfo Kilo. Boa tarde, Oscar Golfo Kilo, prossiga. Está fazendo o procedimento do Zulu, para pouso na 190. Ano 0, ciente, continue na aproximação. Oscar Golfo Kilo, ajuste no 0 no 2 e aguarde autorização de pouso. Posso. À direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 2, 6201. Direita Índia, ponto de espera, 1 0, torre 1895, boa tarde, ajuste 6201. Boa tarde. Carro, 3x, faça gostilo. Oscar Golf Kilo, autorizado o pouso na 10, vento é 090 graus, 12 nós. Oscar. 24206, decolado ao 55, controle 19.8. 19.8, bom serviço. Salvador, boa tarde, 4208, 4206 da Azul, 1500 pés, Pucas de Maré Azul. Boa tarde, Azul, 4206, contato na DARCE da Pucas, subo para o 350. 350, perfil da Pucas, 4206. Oi, Bravo, que é a Serra, chegamos. Atenção, 4718, quero fazer o reporte final para pouso na Serra Índia Queen, é o Bravo Serra Serra. Serra Zulu Eco. Oi, Salvador, boa tarde, Xané 601. Boa tarde, Xané 601. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da 10, Xané 601. 6201, autorizado, alinha e manter, 10. Alinha mantendo 0, 6201. Oscar Golf Kilo no solo 59, chama o solo em 219, a livrar. Oscar Golf Kilo, Pax Alfa Kilo, 43, Oscar Golf Kilo. É apenas desembarque, Oscar Golf Kilo? B500 pés, ajuste no 02, reporte visual com campo. Para B500 pés, reporte visual, meu tornel. Autorizado, chama para o taxi. Salvador Azul, 2702, para pushback acionamento, parte 3. 2712, coisando com a equipe de solo, temos um Charge 208 taxiando, parte 3, assim que mesmo passou a sua causa, estou autorizado, chame para o taxi. Assim que passar o Charge 08, está autorizado, Azul 2702. 6201, decolado ao 00, chame de controle 19, decimal 8. Controle 198, graças, chame 6201. Número 2, não faz 3. Esse número 2. 601, transfere. 6201, contato radar, saída da Elcio, vou 360. 360, nada Elcio, chame 6201. Totalmente visual com o campo, Romeu, Vitor Anel. Vitor Anel, por favor. Visual com o campo. Vitor Anel, chama em Torres 295. Torres, 10895 graus, bom trabalho. Torres Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Romeu, Vitor Anel. Romeu, Vitor Anel, boa tarde, prossiga. Apresente duas milhas de rotatória visual com o campo. Está autorizada, final, da 17. E aguarde a autorização de pouso. Livre final da 17, aguardando a autorização de pouso, Romeu Pelotel. 1012, desça para 4 mil pés. 1012, desça para 4 mil pés. Salvador Azul 2712 para o site, 74 a bordo, 2 horas e 40, Salvador. Hotel, livre pouso no 7, o vento é 090 graus, 10 no eixo. Livre pouso no 7, não pergunto hotel. Salvador, a possibilidade de taxiar apenas um pouco à frente para liberar a outra aeronave que quer fazer o pushback? Confirma-se, só taxi com cautela porque temos aeronave da TAM efetuando pushback aí no portão 5 e vai ingressar aí no Pátio 3, ok? Ah, tá atento ao 2712, está visual. Final, meu 7 vai ser travão, meu hotel. Livre pouso, Romeu Vitor Hotel, vento 100 graus, 10 nós. Livre, Romeu Vitor Hotel. Mateus 50, reporte vertical de Salvador, hotel Fox Victor. Romeu Vitor Hotel, o solo 06. Qual o hangar de destino? Puxa, peraí, tá no momento. 359, não tem condições de fazer o pushback até a aeronave da companhia? Se a gente tá avisando a companhia, vai estar livre dela. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi. Para o táxi, está 3897, 217 a bordo, 3 horas e 45, já para mim, até na galera. X3797, táxi autorizado via PAT Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10012. 012, PAT Índia, ponto de espera, 1895, 3897, obrigado, boa tarde. Azul 2712, táxi seguindo o Airbus à frente até o ponto de espera, lá chame torre 1895, ajuste 10012. Pega o Airbus até o ponto de espera, chamar 1895, 42712. Então 3897 na escuta? Okay. Foi orientada uma restrição perante controle, está pronto para a cópia? Okay. Você deverá manter 4 mil pés, nível de voo 040, por 15 milhas. Em caso de falha de comunicação, após a 15ª milha, sobe para o nível 320 e chama a frequência do centro Recife. É, 340 milhas, caso de restrição, posso subir a prova 3. 20, 3897. Estimativo está correto, são 3897, ponto de espera, torre 1895. Mantenha os corredores, repora o Taparipe, 90 Oscar Whisky. Autorizado a RNAV para o Charlie Romeu Charlie. Autorizado Charlie Romeu Charlie, separa 2500 pés, ajustada 1012, reporte estabilizado a RNAV. 2500, meio de 12, chama estabilizado. Leda Motiva, primeira curva à direita. Código 5550, 5550. E o controle em 119, decimal 8. Correto, chama para posicionamento, né? 259. Na 3297, autorizado a decolar da 10, vento 090 graus, 109. Autorizado a decolar de 3297. Autorizado, Vitória, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, a subida será da El, Leda, seguro, a primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código transponder é o 5555, 4 vezes o número 5, e o controle em 119, decimal 8. Obrigado, autorizado, conforme nível 360 para salto para a Vitória. Da El, Leda, seguro, curva direita após. Tipo 5, se possível, no transponder, e o controle 198. Correto, só para posicionamento, 645. Chamaria, obrigado. Salvador, azul 2, signalizando para o táxi, TOB 54, alterna Galeão, 4 horas e meia de autonomia. Disposto, Charlie. Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro 1012, azul 2591. Já táxi, é uma espera pela Índia, e consultor, sendo espera 1895, 2, 2591, correto. O controle pediu para que informasse uma restrição. Está pronto para a cópia? Cópia, 2591, está restrito ao nível de voo 040 até 15 milhas do Salvador. E em caso de falha de comunicações, após a 15ª milha, está autorizado a subir para nível 140, chamar a frequência do centro Recife. É restrito ao 040 até 15 milhas, após subida, depois até 140, chama o centro Recife, 2591. 2591, correto. Ponto de espera, torre 1895. Bom voo. Muito obrigado, aguarde. Charlie, livre pouso, 110, venta é 100 graus, 1 a 12 nós. Livre pouso, 110, Charlie, Robert Charlie. Está em contato radar, superficialmente 4 no peso, até 10 milhas afastado de Salvador. Para 4 mil, 10 milhas afastado, são 3897. Afirma, então tem um tráfego na vertical de Salvador, nível 50, em cruzamento. Afirmativo. No 645, puxa a cena, chama para o táxi. Sim, precisamos de posicionamento para o táxi. Controle, utilizaria a proje da El para 3897? 3897, autorizado da El. Proje da El, 3897. Vertical de Salvador, Caçador 10. Caçador 10, Tente, Mateus 50, reporte posição Conde. Reportará a posição Conde, Tente, Caçador 10. Sete 712, autorizado a alinhar e manter 10. Aliado manter 2712. Livre 320 agora, até 3897. Tem Romeu Charlie no solo 14, chame o solo 219. Mandou azul 2591 pela ponte espera. Até a ponte espera, azul 2591, né? Não, será. Seu Juliette. Charlie, pode confirmar o passo que segue? Devido ao tráfego cruzando a terminal a 5 mil pés, ok? Livre decolagem da 10, o vento é 100 graus, 12 nós. Livre decolagem, restrita 4 mil pés, o azul 2712. Alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, 2591. Azul 2712, até colado ao Zona 6, chame o controle, em 19 decimal 8. Controle 19, 8, boa tarde. Bem. Pode, boa tarde, azul 2712. Azul 2712, contato radar, restrição nível 040. Restrito 040, certo. Direita via Índia, ponto de espera, chame torre 2895, ajuste no 0 no 2. Direita, após, ponto de espera 1895, 1612, 1643. Charlie Romeu Charlie, táxi autorizado Lima, Mike Quebec, na Quebec, chame torre 2895 para o cruzamento até o Pat 5, papapá, Charlie Romeu Charlie. 050 na rota. Voe na proa 080, limite desta proa 15 milhas afastada de Salvador, suba para o nível 170. 3080, subindo para o 170, limite a 15 milhas de Salvador. Após 15 milhas, direto Conde, o 2712. 10 após 15 milhas, direto Conde, grato. Pan 3897, chame centro Recife na frequência 1251, altera 123.8. 251, 238, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, a gente está livre no cruzamento da 17 até a EBTA. Oi, Salvador, é o Gol 645, Mantenha 0 pronto. Mantenha o Ponte Espera, Gol 645. Mantenha o Ponte Espera, 645. Decolado ao 19, chame o controle 19-8. Passou ele 19-8. O voo número 4, tem que ainda manter o ponto espera, tem uma TR decolando aqui no mesmo perfil de saída, aguarde coordenação com o controle. Sim, sente o Azul 2591. Azul 2591, no contato radar, você da Coral, suba nível 140. Sobe 140, liberado da restrição. Liberado, suba da presente por 140, na Coral. Oi, Salvador, Papa Romeo November Oscar Whisky, na vertical de Paripe, visual com campo. 20 novembro, Oscar Whisky, uma temporada rotatória, e chama agora a torre em 118.95. 118.95 na proa rotatória para November Oscar Whisky. Azul 2712, resuma a navegação, proa de Conde. 2712, proa de Conde, graças. Código transponder é o 5565 e o controle 119.8. São 3283, cotejamento correto, chama para posicionamento. Mandará? Uniforme, bem na proa do NDB Salvador, chama para descida, ajuste 1012. Do NDB Simbra e desça para 80, o Golf Uniforme. Chelo Hotel, a proa de Aman para a chegada da Aman, chame na ideia da descida. Isso até o... Pessoal, mantém o 90 aguarde ainda o Chelo Hotel. Eu estou assim autorizado a decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-12 nós. Sim, decolagem, 1-0, meio para 5-7. Sim, recebendo. Controle é o azul 2712, voltamos. 2712, por chega. Pois é, coordenando a proa do Alfa Romeo 363. Aguarde. Certo. É, Oscar Whiskey, livre pouso na 17, venta é 100 graus, 12 é nóis. Livre pouso, pista 17 para o November Oscar Whiskey. Voo no 645 decolado, aos 24, chama o controle 198. 198, boa tarde. Boa. Gente, o Coral 200 tem interceptado 223, saída para 25, mais um. Aqui, ó. Gol 966, boa tarde. Chegada a Mari. Progressão para o nível 050. Mantém a Mari até a ISAC após o RNAV na proa do Servitor 366. Mari até a ISAC após Servitor 366. Controle de Salvador, gol 645, boa tarde. 645, boa tarde, contato radar, saída da Elso, gol 360. 360, pode voar da El direto a presente? Direto Leda, 645. Leda, obrigado, 645. Segundo corrige, chama para posicionamento. Chama. Salvo Salvador, 3283, autorizado, só 3283, chama para o táxi. Gostará. Autorizado, 6259, chama para o táxi. Chama lá. 4 mil, 366, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oscar Whiskey no solo, aos 27. Autorizado, backtrack, táxi pra Baca. Uniforme mantém o nível de voo 080. Salvador, 3283 para o Sá e com 169 a bordo, 3 horas e 40, Ribeirão Preto. Então, 3283, táxi autorizado via pátio até o travesso, portão 5. Chama no travesso 5 para seguir o táxi. Travesso. Papatango Vitor Charlie Hotel, está 41 milhas oeste de Salvador, está em serviço radar, o transponder, correção, o altímetro em Salvador no 092, confirme já no Delta descida. Com 1-4-0 a bordo, alternando o galeão, para mim 5 horas. Taxa direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 092, no Chanel 259. Direita Índia, no ponto de espera, 1895, 62, 9, boa noite. Então, 3283, reautorizado, táxi autorizado até o ponto de espera, pistão no zero, baixa a torre 1895, ajuste no zero, no 2, 3283. Baixa ponto de espera, 259, livre da colagem, ano zero, vento de proa 100 graus, uma dúzia de nós. Livre da colagem, Xené 6259. Golf Uniforme está a 39 milhas oeste de Salvador, serviço radar. Desça para o nível de voo 060, QNH 1-0-2. Sim, tudo, 060, voo. Bono 966, sem restrições, deta para 2510, QNH 1-0-2, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista 1-0 e reporte passando Serra Vita 366. 2510, Serra Vita 366, reportará passando por 1-0-2, Bono 966. Charlie Hotel, confirme velocidade indicada. Gente, reduza para 1970 nós. Descida autorizada ainda até o nível de voo 050. 1-7-0-9-0-5-0, respeitado. Charlie Hotel, informa que seguirá como número 2 na aproximação, vai seguir um Boeing 737. Correto, número 10, despegado agora. Golf Uniforme, reautorizado, descida até o nível de voo 050. Descida para o 050, voo Uniforme. Vitor Charlie Hotel, desça até 4.000 pés. 4.000, despegado agora. Xené 6259, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado voar direto à posição Leda. É, sobe até o 360 e após 2.000 pés, voa Leda, o Xené 6259. Golf Kilo, táxi autorizado, parte 3, ponto 1 terminal de passageiros, chame na Lima. Tá 323, mantém a posição. Catango Vitor Charlie Hotel, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A140, o seu limite é o QD Mike no 00 de Simbra, Vitor Charlie Hotel. 140 à direita, QD Mike 100 de Simbra, Vitor Charlie Hotel. Aqui é a Beta Golf, prossiga. Papa Golf Ciente via corredores, mantenha 1 na 1.500 pés, reporte Paripe ingressando no corredor Interlagos. Eis 1.97 da TAM, cronoscópia. 3.197 autorizado Galeão, nível de voo 360 conforme rota do plano, subida será Gael. Letra Irumi, com a primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5575 e o controle em 119 decimal 8. Preciso 97, correto, para puxa acionamento. Oscar Golf Kilo, autorizado TAC Lima Mike Quebec, na Quebec, chame torre de 295 para ir até o 45. Zero, após 2.000 pés, autorizado voz direto, posição Elefra. 2.000, direto Elefra, 3.2.3. Vitor Charlie Hotel, já na limitante, covando a esquerda. Vitor Charlie Hotel, ciente, próxima navegação Rui Duna, descida autorizada até 3.000 pés, Vitor Charlie Hotel. 3.000, dona, deixa eu dar a Oscar Golf Uniforme, desça para 4.000 pés, altímetro na 012. E reacima a navegação, foi para a posição Duna, Oscar Golf Uniforme. Uniforme, sempre esquerda, foi de Duna, vai descer para 4.012, no ajuste, voo, Vitor Charlie Hotel, desça para 2.000 pés. 2.000, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, autorizado a final do procedimento NDB Zulu da pista 10, reporta estabilizado, QNH 1.0.2. Autorizado NDB Zulu, QNH 1.0.2, Vitor Charlie Hotel, reportando estabilizado. Oscar Golf Uniforme, desça e mantenha 3.000 pés, QNH 1.0.2. 3.12, vai descer para 3.000, Golf Uniforme. Azul 2712, está a 63 milhas, nordeste de Salvador, tem serviço radar encerrado, submantém o nível de voo 170, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 1203, certo, graças. O 966, passou o 03.66, completa final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 295, 966. Torre Salvador, 1966. 1966, autorizado o pouso, na 10, vento é 100 graus, 13 nós. Ele pouso, assista 10, 1966. 12591, está agora 5 milhas, sudoeste de Salvador, tem serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 140, chame o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 2.0, para o Papa Tango Oscar Golf Uniforme, desça para 2.000 pés, autorizado ao final do procedimento INDB Zulu da pista 10, reporta passando a posição Duna, o Oscar Golf Uniforme, o altímetro em Salvador 1.0.2. 3.12 vai descer no 2.000, reporta passando Duna, Golf Uniforme. Esse final da sala está estabilizado. Vitor Charlie Hotel, completa a final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência número 8, decimal 95. 95, Vitor Charlie Hotel. Ajeitou o uniforme, reporte quando estabilizado na final. Botará, gol, reporte. Estou prosseguindo a final da nossa área, senhor Vitor Charlie Hotel. Mensagem de autorização de pouso no 1-0, Vitor Charlie Hotel, ajuste no 0-1-2. Guardando, Vitor Charlie Hotel. Chané 6259, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1251, alternando 232, acelero 6259, na boa. Gente, esse é o seu uniforme. Aguarde a transferência das comunicações. Oscar Papa Golf, confirme visual com campo? Visual. Confirme? Afirmo. Gente, mantenha a proa de Seaja, antiga rotatória, eu no 1500 pés, chame a Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. Oscar Golf Uniforme, completa a aproximação, chame Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 1895 Golf, de quando vai chamar? Muito obrigado, tenha um bom final de semana. Aumente. Ok, chame na final da 1-7. Final da 1-7. Vitor Charlie Hotel, o vento é 090 graus, 129, autorizado pouso na 1-0. Autorizado pouso na 1-0, Vitor Charlie Hotel. Está 69 milhas, nordeste de Salvador, tem serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 050. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Tá bom, você decolou de qual aeródromo? Era Cruz. Mete. Salvador, azul 271, no posicionamento. Entendi, podemos emitir? 271 da azul, posicionamento. Pad 3, autorizado, chão para ataque. Autorizado, chão para ataque. 271. Papa Golf, está autorizado o pouso no 7, venta 090 graus, 109. Autorizado o pouso, Golf. Charlie Hotel no solo 44, direita, chama o solo 129. Charlie Hotel, táxi autorizado Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao tráfego efetuando pushback no Pátio 3. Final de 5 milhas ainda, Golf Uniforme 35. Oscar Golf Uniforme, pouso autorizado na 10, venta 090 graus, 12 nós. Pouso livre, Golf Uniforme. Oscar Papa Golf, no solo aos 45, o hangar de destino. Livre táxi, eu quero estar, eu sou Papa Golf. Salvador Azul 271 para o táxi, 61320 Salvador. Autorizado via Patinja, ponto de espera do Semitorre 1895, ajuste no 012 Azul 2781. E aí, depois ponto de espera do Semitorre 1895, no 012, obrigado, boa noite, amigo. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2781, ponto espera da 10. Alinhar e manter a 10, Azul 2781. Alinhar e manter a 10, Oscar Golf Uniforme apenas para desembarque? Gente, Alfa Kilo Pátio 3, Pátio 3, atente aos sinalizadores. Retorno, decolagem autorizada, 10, venta de proa, 100 graus, 109. Decolagem da 10, 27. 297, autorizado posicionamento em para táxi. Azul 2781, decolado 49, chame o controle, 19.8. Controle 198, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul, boa noite, Azul 2781, está cruzando 1.200 na árvore. Azul 2781, contato radar, suba para o nível de voo 180, via pedaço. 180 via árvore, Azul 2781. Solo, muito boa noite, de Sideral, Serra Delta Juliette. Sideral, Serra Delta Juliette. Solo, na escuta, prossiga. Muito boa tarde, já em comum acordo com a Intraero no Pátio 3, em frente ao Teca, para um giro de motor aproximadamente 5 minutos em marcha lenta. A Intraero está ciente? Positivo, em comum acordo com ele. Ciente, a torre também está ciente, o solo também está ciente. Obrigado.